paga pra ver. Quantos vão ter que aprender? Quantos vão ter que cair? Quantos mais tem pra morrer? Qual valor pra se vender? Pra sair por merecer? Tem valor tudo isso aqui? Plante a paz e vai colher. Quantos vão pagar pra ver? Quantos vão ter que aprender? Quantos vão ter que cair? Quantos mais tem pra morrer? Qual valor pra se vender? Vou sair por merecer? Dá valor tudo isso aqui? Aqui, plante a paz e vai colher. Quantos vão pagar pra ver? O próprio mundo ensina, é ruim e aprende que sejam autodidatas da vida. Respeitos ao limite, todos têm o seu tempo. Nação que reage de acordo com o seu pensamento. Não tenha que errar pra aprender, saiba desenvolver. Com a mente limpa, depois não precisa se precaver. A informação é repassado que a mente acopla. Manipulado, não entende o que o futuro assopra. É pra somar, saber discernir, escuta isso aqui. Cultivação posteriormente, saber retribuir. MC tranquiliza, ao peso leve da brisa. Colheita as pedras preciosas na alma eterniza. Não há necessidade ao braço que se mortifica. Sistema central nervoso desmantelado na rima. Que exercita a poesia, apaziguando os prantos. Em arrependimentos que não dão valor devido. Um tanto quanto Quantos vão pagar pra ver? Quantos vão ter que aprender? Quantos vão ter que cair? Quantos mais tem pra morrer? Qual valor pra se vender? Faça aí por merecer. Tem valor tudo isso aqui? Plante a paz e vai colher. Quantos vão pagar pra ver? Quantos vão ter que aprender? Quantos vão ter que cair? Quantos mais tem pra morrer? Qual valor pra se vender? Faça aí por merecer. Dá valor tudo isso aqui? Plante a paz e vai colher. Quantos vão pagar pra ver? Só questão de tempo, tanto sofrimento, desprezo no mundo. Verso sangrento, vagabundo no peso é chumbo. É muito escuro, só quem é ultrapassa. Respeite a taça, resmunga a mordaça, não é novidade, atrapassa. Rap ruim, incentivo, versos na mente me guia. Vencendo dia após dia, cada vitória é uma batalha. Nunca esquece, sem zara, são várias mentes que embala. Cultura salva e resgata, vibe louca que me arrasta. A paz invade as moradas, revolta vem, algo passa. Me inspira gosto, sentido na guerra, treino é total. Violador surreal, rapidamente o sinal. Respeito a todas moradas, o rap trinca nas barcas. Rimos versa arregaça, verbos pensantes te arrasta. Mesmo sangue, mesma laia, só ladrão bom que não falha. Respeito a vila e seus passos.